eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. Pois o nosso romance, minha vida, é esquivando e desmandar nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Vem! Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz minar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar, nem o brilho encantante como o dos seus olhos, minha pedra rara. Não vou negar, sem você meu mundo para. E querendo de uma vez encontrar alguém que levasse a sério. Hoje sou